lugar tão bonito, onde sol não haverá. Ali Jesus será a luz, o Cordeiro, a lâmpada será. Verão face a face o seu rosto, nas suas testas seu nome estará. Lugar tão bonito, quem vencer dará. Ali morte não haverá, nem canto, clamor e nem dor. E Deus toda lágrima enxugará. Um só Deus e um só povo para louvar. Ah, um lugar tão bonito, onde o rio corre sem parar. É claro. Saúde para todas as nações. Exaltar.